agora na pista para a vistoria, com estimado entre 5 e 10 minutos. Gostaria de 7. O azul seguinte, senhor, está a 15 milhas para Bomet, no 170, em função de meteorologia, a frente pode ajustar a órbita aqui na presente, mantendo o 170. Autorizado. Já o azul, iniciando a órbita, mantendo o 170. Passarei 2222, está autorizado a descida para o mesmo de voo 060. 060, 2222. Comando 3398, boa noite, controle Salvador. Acione identificação, desça até o nível de voo 180. Faça espera na posição Bom Médio. A pista está impraticável devido à colisão de aeronave com pássaro. Você já vai programar que espera na posição Bom Médio, 3398. Correto. Xanai 6258 para o localizador, direita para o 070, pista liberada, aposta estabilizada. 070 liberado, Xanai 6258. Ótimo, 2222. Xanai 6074, pista para 3000 pés, 81, altímetro no 015. 3000 no pé de Duna, no 015. Atinge minha linha, passaria 2222. Passaredo 2222, mantenha o nível de voo 060, vai coração, para sequenciamento. Pela condições livre, a espera com curva pela direita para o 1 no... Qual foi, já curva pela esquerda? Estou cruzando a 30, curvando pela esquerda. 7, eu passarei 2224. Então, autorizado com o VAR pela esquerda, na proa 1-70. Desça para 4.000 pés, altimetro 1-0-5. 4.000, esquerda no 70, 4.000 no 0-5, 2222, ok? Desce para trás, 2222. Estabilizou, 1258. Oxalema 258, chame torre, 118, decimal 95. 1-1-8-95, obrigado. 3398, desça até o nível de voo 180, tráfego agora, posição de 3 horas, 4 milhas, rumo noroeste, mantendo nível de voo 170, Embraer 190. Desça, mantendo 180, 170. Azul 2940, está presente, está autorizado voar direto de TAP. Azul 2940 está autorizado, descida para o nível de voo 050. 050, Azul 2940. Passare 2222, autorizado direto Duna, desça para 3.000 pés, altimetro 1095. 3.000 direto Duna 1095. Oceania 074, está autorizado a final do procedimento ILS XY0, desça para 2.000 pés, altímetro 1.0.5, reporte estabilizado. Oceania 0.0.5, autorizado ILS XY0, 3398, ventilação para sequenciamento, esquerda, proa 030, limite será radial 290 de Salvador. Esquerda 030, 290, Salvador, 3398 está autorizado descida para o nível de voo 160. 1-60, 3398. Azul 4062, controle Salvador, sem identificação dessa via chegada com médio 1 para o nível de voo 170, ajuste altímetro 1015. Passarei 2222, está autorizado a final do procedimento ILS XY0, desça para 2.000 pés, reporte visual com a pista. Ativo 2.000, vai reportar estabilidade visual com a pista, o 2222. Salvador, o azul 2940, voando na proa 0. Pode com condições de voar taxa direto. Autorizado pela 010, confirmou quantas milhas? 10 milhas a princípio, azul 2940. Teria alguma velocidade que ajudaria a distanciamento para o motor? Aguarde o azul 2940. Voltando 3398, vai necessidade de desvio? Negativo, tem condições de voar e tática presente. Estabilizou, Oceania 6074. Oceania 6074, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa. O TAN 3398 está autorizado a descida para o nível de voo 140. Vai seguir como número 4. O tráfego está agora na prova 010, já feito várias esperas. Então vai seguir na frente. O azul 2940 com sua incrementar velocidade. O azul 2940, voando e TAP da presente. Se estiver construindo a presente, vou Iduna. O azul 2940, desça para 3.000 pés, altimetro 1.095. Hoje, 3.000 pés, na torre de Iduna. O azul 2940, 1.095. Azul 4062, está reautorizado a descida para o nível de voo 150. 150, azul 4062. Então 3398, desça para o nível de voo 120, reduz a velocidade 2209. Beleza, então vai para 120, 220, 3398. Então, 3398 está autorizado a descida para 4.000 pés, altímetro 1015. 4.000 pés, 1095, 3398. Azul 4062 está autorizado a descida para o nível de voo 050. Para 050, azul 4062. Azul 2940 está autorizado a final do procedimento LS X-Suit 10, descida para 2.000 pés, altímetro 1015, reporte de visual com pista. Negativo, agora 2.000 pés, estado 0.5, reporta visual, 2940. P2222, confirma a PRO? Será que eu pensei desviando aqui de informação? Estou na PRO 125, estou na PRO e externo. Certo, reporta visual com a ficha. P. Azul 4062, com quantos dias à direita? Essa formação é PRO 095. Pente autorizado PRO 095, azul 4062, apenas por quantas milhas? Ah, desculpa, desculpa. Certo. 3398, direita PRO 080, aguarde até o final. Direita 080, 3398. Passaro 2222, baixar atrás. Passaro 2222, torre 118, decimal, 95. Boa. Então 3398, para o localizador, direita para o 130, desça para 3.000 pés, altimetro 105, reporte estabilizado. Direita 30, desça para 3.000 pés, reporte estabilizado, 3398. 1972, controle Salvador, Serenidade, identificação dessa vez, chegada bom médio 1 para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 1095. Então, 3398 está autorizado a final do procedimento LSXY0, desça para 2 em UPS, reposta estabilizada. 2 em UPS, reposta estabilizada, autorizado o procedimento, está 3398. Azul 4062, reduz a velocidade 220 mais. 220 mais, azul 4062. Azul 4062, autorizado, descida para 3 mil pés, altímetro 1095. 3 mil na 095, azul 4062. Visual com campo, azul 2940, 2200 pés. Azul 2940, chama em torre 118, decimal 95, bom bordo. 1895, ótima noite, amigo. Obrigado. Controle Gol 1098, sai da PUCA, passando agora 1900 pés. Gol 1098, contato radar na decolagem, uma vez sai da PUCA, transição ZIPLA para o nível de voo 370. PUCA para o 370, transição ZIPLA, Gol 1098. Azul 4062 está autorizado a final do procedimento LSXY0, desceu para 2 em pé. Permanece ao perímetro 1095, reporte visual com pista. S2000, autorizado o procedimento, para maravilhoso, 4062. Estabilizou, 3398. Tan, 3398, completa final, chama em torre 118, décimo 95, grato pela compreensão. 118, 95, vai. Controle bom 098, solicita manter a proa 080, desviar de informação. Copiado, proa 080, gol no 098, apenas confirme por quantas milhas? Por 40 milhas. Copiado e autorizado, gol 1098. Sente bom 098. Patrão de Salvador, bom dia, gol 1232, está passando o pacote 1, 9, 3, 5, 7, 7. Lima 228, controle Salvador ascendente, estação dessa via, chegada bom, médio 1 para o nível de voo 060. Ajuste de altímetro no 095. Médio 1 para 060, identifica a jovem da informação dela. Estabilizado, Azul 4062. Azul 4062, chame torre 118 decimal 95. 1895, boa. Boa. Gol 1972, está autorizado a final do procedimento LS XY 10, desça para 2 no cães, altímetro 1095, reporta estabilizado. Gol 1222 está autorizado a descida para 3 mil pés, altímetro 105, livre, a restrição vertical em etapa. Tente autorizado 3 mil pés, a restrição 015, livre, a restrição em etapa, gol 1222. Gol 1098, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 6.85.45, obrigado, gol 098. 972, chame torre 118, decimal 95. 1228, está autorizado a final do transferimento LF XY 0, desce para 2000 pés, altimetro 1-0 no 5, reposta visual com pista. 2000 pés, reposta visual, ajuste 1-0 no 5, voo no 228. Possibilidade de coordenação pro do Alfa Romeo 363 pro voo no 354, senhor? Aguarde. Bono 354, chama agora o centro Recife 126-85, caso negativo no 25-4. 285-5, Bono 354, boa. Boa. Bono 228, passo externo visual. Bono 228, chama agora a torre 118-95. 1895, boa. Boa. controle, boa noite, passarinho 2228. Passarinho 2228, contato radar na decolagem, sua via sair da Arco 1, falando de voo 180. Saída via Arbor 1, 180, sem restrições, 2218. Controle, passarei 2228. Passarei 2228, controle. Quando possível, coordenar a proa direto do destino, passarei? Inicialmente direto, elefa, aguarde direto conquista. Elefa, aguardando conquista, 2228. Passarei 2228, está autorizado direto à vitória da conquista. Direto conquista, 2228.